ultrapassar os limites. Vamos ultrapassar os limites. Vamos ultrapassar os limites. As barreiras do seu pensamento, como uma bomba que explode de fora pra dentro. A banca que é forte, a ideia é pesada. Ideologia de rua mandando na levada. A vitória sobre o mundo, angústia, alegria. Tá tudo escuro por aqui, de repente a luz do dia. A hora do homem depende de Deus. Denúncia, ameaça contra outros iguais a eu. Luto contra a violência, a desigualdade social, contra drogas e arme tudo aquilo que é mal. Oh. Seja original, vá de encontro aos extremos. Você vai enxergar, vai ver o que não está vendo. Levante a cabeça, não deixe se levar por essa ideia sem qualidade que não pode te ajudar em nada. No som manda paulada, se liga na levada. Chega mais, minha rapaziada. Através do seu respeito, era seu valor reconhecido. Então você verá que não estará tudo perdido. Através do seu respeito, era seu valor reconhecido. Então você verá que não estará tudo perdido. De blá blá blá, conversa fiada e os caralho. Porque na minha levada não sou tirado com otário. Eu sou ousado, eu sou radical. Se não curte essa loucura, dê um ponto final. Ou venha se quiser, bandido, venha comigo. Ou seja, você mesmo adote o seu próprio estilo. Loucura, loucura, loucura, dou informações. Vai se ligar no que é real ou vai viver de ilusões. Então, nós vamos até o fim, mano. Um pouco mais adiante, de Deus. Ideologia no ar, de um PA. Pare um instante, não para, não para, não para, não. Pode parar, em cima da batida continuamos a rimar. O aventureiro pode ser louco, mas tem que se ligar. Ideologia no ar, do PA. Pare um instante, não para, não para, não para, não. Pode parar.